dos es Pitu y Spita, filho da puta. DJ do 011 no taque do Mandela. Fica no toque, meu mano do 011, de Deus Sinicies. Forte abraço. Próxima dimensão. Onde a filha chora e a mãe não vê. Nós arranca sua mão. Oi, se tenta roubar meu kit, vai conhecer o 38. Se tenta roubar meu kit, nós arranca sua mão. Nós arranca sua mão. Nós arranca sua mão. Nós arranca sua mão. Nós arranca sua mão. Nós arranca sua mão. Nós arranca sua mão. Nós arranca sua mão. Oi, se tenta roubar meu kit, vai conhecer o 38. Vai conhecer o 38. Conheceu 38, conheceu 38, conheceu 38, conheceu 38, conheceu 38. Sono Oeste, quem tá é nós, rato aqui não tem vez não. Sono Oeste, quem tá é nós, rato aqui não tem vez não. Sono Oeste, quem tá é nós, rato aqui não tem vez não. Sono Oeste, quem tá é nós, rato aqui não tem vez não.